sucesso, que é uma bênção. Vale Aleluia Music, AM 1510 kHz. Vale Aleluia Music, meia hora certa, 24. Vale Aleluia Music, 19982540890. Momento de meditação. Por que se esquecem do teu eterno, o teu Criador, aquele que estendeu o céu e criou a terra? Estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los. E pode fazer a fúria deles contra vocês. Isaías 51:13. Essa passagem contém indagações que vão ao fundo da nossa alma. O próprio Deus eterno que nos faz. Por que se esquecem? Por que estão com medo? Será que os inimigos são mais fortes? Por que trazem a fúria de outros contra si? De honestidade, chegaremos à conclusão que Deus não nos abandona. Nós é que decidimos caminhar por nós mesmos, com nossos conceitos, sob o risco de nos machucarmos. Sempre que nos deparamos com situações difíceis, deveríamos fazer em primeiro lugar o que normalmente fazemos em último: parar diante de Deus. Parando diante dele, seremos lembrados de palavras como a recomendação do apóstolo Paulo. Lembre-se de Jesus Cristo, que foi ressuscitado. Este é o alimento da vida e de fé de todo cristão. Nós cremos em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Caso crêssemos de forma diferente, isto é, que Jesus não ressuscitou, certamente teríamos toda a razão para o medo, a ansiedade, a angústia, o pavor dentro de situações conflitivas da vida. Lembremos, pois, de que Jesus está vivo. Agradeço tanto por me abraçar nessa hora de amor. Deus que pode nos salvar. Vem depressa, vem trazer a solução.